não pude evitar. Tinha o meu sai do chão, galera! Toda bregadeira e comanda essa parada. O balão já tá aceso, boa noite. Ó, oh, bregadeira do mãe, vai na selfie, vai, vai, vai, vai. Isso é o Iago Donati. Vai do chão! Reflexiona,